demora a custa 1 milhão de euros, não se pode começar sem ter uma reforma que estende a Lovisa. E vou dizer, vou ter aqui a data, em que dia é que chegou, em que dia é que foi realizado. Por isso agora é preciso reuniões com a direção da escola e que tem empreiteiro, até porque as obras de estão em funcionamento. O que seria desejável é que nas férias é que pudesse-se desenvolver os trabalhos. Agora é preciso toda uma planificação diferente dos trabalhos e é preciso termos esse cuidado. E por isso eu quero dizer que está aqui, foi ontem que veio o visto do Tribunal de Contas e felizmente nós temos que pagar 7,5 do Ministério para outros 7,5, mas como eu disse, é um esforço enorme.